Tenente completo de aproximação, chame a torre Salvador em 198, decimal 95, voo no 098. Exatamente, obrigado. Muito boa noite, voo no 098. 098, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 098. Boa noite, o 4107 Azul Lima. Azul 4107, boa noite, Alfa Kilo Pati 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pati 3, atento ao sinalizador, 4107, boa noite, me escuta. Bono 098, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, meia dúzia no. Eu pouso na pistão de avó no 098. Força aérea 2560, decola 52, controle no 208. 1208, boa noite. Autorização Guarulhos, nível 380. 1-9-8-9-0 para Guarulhos, autorizado via Upper Whisky 50, após pegue conforme rota, nível 380. Decolagem da pista no 0, curva direita, Dael, Leda, Bidev. 5101 no transponder, controle 120, décima 8. Combate autorizado para Guarulhos, nível 380. Decolagem da pista no 0, curva direita após decolagem, na subida Dael, Leda, Bidev. Aerovia para o Whisky 50, prossegue o fabricante. Transponder acionado, standby 5101, controle 208. Correto, 9890, chama pronto, parte 3. Usarei pronto. Solo, pode confirmar para o Azul 4107 o balizador? Para mim, eu tenho a posição prevista 4 Lima. A afirmativa agora está visual com ele. Solo ao 54, libera a direita, solo no 211. 211, 19, 19. Zero 2560 da presença, autorizado, voa direto, eleva. Voa direto, eleva, 2560. Passarei 2224, está autorizado a final do procedimento LS Expedition no 0 do separador, 1010, altímetro 10 no 4, reporte estabilizado. Cliente para 2010, 10 no 4, poder estabilizado, 224. Luna 098, Juliette, portão 2. 3600, controle Salvador. Sem identificação, não se havia chegado a Mário para o mesmo voo 050, ajuste ao altímetro no 014. Mário 050, altímetro no 014, TAN 6224. Sexto radar encerrado. 60 milhas, nordeste Salvador. Tem um controle Aracaju em 120.3 para descida, tem um bom voo. 1-2-0-3-0. Azul 4959, serviço radar encerrado, 62 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 140, chama agora o controle, Ilhéu, 120.1. 120.8, 4959, agora. Célia 2560, chama agora o centro Recife, 128.8, ao certo, 135.3. 288.353, boa noite. Solo Rio 9890, parte de carga, pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi Rio 9890. 9890, táxi Rio 9890. É, controle 2224. Parei 2224, controle. É o número 1, senhor? Sim. É possível voarmos o externo, tá? Visual. Aprovisou no passarei 2224, aguarda transferência para todos. Sim. Operadora 0908. Lumia 908, controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada a Mário para o mês de voo 060, ajuste ao altímetro no 014. 060, via Mário. Torre 2224, agora torre 118, décimo 9, 5. 1895, agradeço, até já. Salvador, 08, controle. Agora, foi copiado. Nós somos o número 1 para ponto, camarada? Aqui, o número 2, 1908. A possibilidade de vaga segurada, presente. 224, estamos numa final de 5 milhas, baixou, travou. Passarei 2224, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 5 nós. Repouso na 102224. Reputado estabilizado, 3600. Autonomia de 4 horas, alternando, aliás. 3104. Ponto de espera da 10, parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 014, Rio 9890. Ajuste no 014, taxi via parte 1, ponto de espera, para torre 1895, na 2. Azul 2774, serviço radar encerrado. 5, 8 milhas, sudoeste de Salvador. Tupan levou 180, chama agora o controle aqui. Filial 120, decimal 1. 180, chama filial 120, 1. 9890, observe o passaredo na curtíssima. A Lima Tempesta 10. Solo 06, libere a direita, solo 1201. Libera 1201, batendo 224. Passeio do 224, livrou. Pista 10, vento 100 graus 59. 224. Rio 5972, boa noite. Para o Galeão autorizado via Upper Whisky 50, segue conforme rota. Nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita após Dael Leda Videv. Transponder 5073, controle 120 decimal 8. Correto, Rio 5972, chama pronto, parte 3. Prossiga. O nosso presencial solicitado foi Israel Leda Hirumi, até novembro, 57 até outubro. Ok, ciente, só um instante, vou coordenar com o Centro Recife. Delivery, muito boa noite, Air Portugal 020, Standard 11, request Greenham to Lisboa. We have Alpha Connection 024, 1014. Air Portugal 020, boa noite, send back your copy. Send back. Stand 3600, chama agora a torre, 118-95. 3895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAN 3600, estabilizado ILS X-Ray. 3600, continue a aproximação, informe 3, pouso baixo, ali travado, vento 110 graus, 629. 7, trem de pouso já está baixo, ali travado, TAN 3660. 3660, pouso autorizado, vento permanente, 110 com 612. Pouso autorizado, 3600. Ok, a rota do senhor confere. A saída será da Eule de Irume. Irume intercepta a PNVB 857 até a posição Monson. Salvador Romeu, muito boa noite, 362-12, informação alvo. Canal 6212, controle Salvador, assina identificação da sua via chegada Mari, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 04. 5972-73, autorizado, chama táxi. Apresente voa direto do Nadeça para 3.000 pés, ajuste no 04, está autorizado a raiz seguindo o destino. Estabilizado. Acendo, senhor. Estabilizado, já visão. Qual é o final do procedimento? Chame sua reunião no 8, 19. 18, 9. Graça, boa noite. Salvador, boa noite. Na 3152, gente da Alfa. 3152, deixou o controle de Salvador. Vou e Duna, 4.000 pés, ajuste no 04. Eu descendo via para 4.000 no 04. 3600, falando no 4 direito no 211. Direito 211, 3600. Azul 908 na escuta? É 908, boa noite, Sareto. Passou o escape do João. Chega, bom? Estou baixando. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0, igual 5-9. Livre pouso. Meia massa, muito grato. 251-1-3-3-3-5. Obrigado, amigo. Paulo, Salvador, está 3600. Boa noite. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Na 5972, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, táxi 3, bate 1 no Índia, ponto de espera torre 1-18, desse 5, ajuste no 04. Delivery in Portugal 020. 3600, após a aeronave da Rio, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, após a aeronave da Rio, 3600, uma boa noite. Air Portugal 020, ready to copy. Ready to copy, Portugal 020. Juliette, Lima, Papá, Papa Tango, via Upper Zulu 10, after accord your flatland route. Flight level 370. Departure runway 10, after departure, left turn. Puka departure, Papai Uniforme, Charlie Alpha departure, Zipar transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Call code 5114. Departure, Salvador Control 120.8. Eu estou Lima Papa Papa Tango via Upper Zulu 10, then Flightland Route, Flight Level 370, runway 10, after takeoff left hand to Puka, transition Zipar, squawk 5114, after departure 120.8. Posto 020. Read back correct, Portugal 020, call me ready for push and start. Call me ready for push and start, Portugal 020. Boa noite, 6908, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 2, cara atento, 6908. 104, está autorizado a final do procedimento em ADC, que tem reposto estabilizado. Estabilizado aqui, 6202. Azul 6713, está sob contato radar, 61 milhas, nordeste do VOR de Salvador. 2713. Passarei 2228, pronto, cópia. Para cópia. Para conquista, autorizado via roda do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva direita após árvore, elefa após o pilor. Segue direto. 51 no 2, 120, decimal 8. Direito para conquista, 180, roda do plano, 510, curva direita após árvore, elefa após o pilor. E destino. Então, quando eu tive 1-1-2 e o controle foi de 2-2-2-2-2. 1-2-0-8, controle 2-2-2-8, chama pronto, portão 8. Chama pronto, portão 8. Chegando já. Prevista para mim, 4 Romeu. E 5972, decola aos 21 no controle no 208. 308, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 340. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Bidev. Fecha 340, após 2000 pés, Leda, Bidev, 5972. Xenair 6212, passa 6.000 pés. Tem condições de completar o sinal do ILS aqui, 6.000 pés? Afirmativo, 6212. Rede, reposta estabilizado. Reposta estabilizado. 3152, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, limite da restrição em ITAP. 1098, confirma o horário do plano. 55. Quem ainda não possui o seu plano, assim que aparecer, chama o seu para a cópia. Estabilizado, CB2, L2, passando toda. Xenair 6212, completa o sinal do procedimento ILS 6. Chame de torre frequência 118.95. 295, 2012. 3152, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizado o sinal do procedimento ILS 6, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, 52. Eu livre, boa noite. Again, é Portugal 020, request pushback and start. Pitch to push and start, call me ready for taxi, Air Portugal 020. Please for pushing start, we call you ready for taxi, Air Portugal 020. Descido azul 27 na 3. Do 27 no 3, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Para 4.000, 27 na 3. do 5972, chame Centro Recife, frequência no 251, alternando 133, decimal 25. 351-3325, 5972. 3152, completa o final do procedimento IADS X-Ray, chame Torre, frequência 118, decimal 95. 895. Salvador, boa noite, está 3152, final da 10 baixada de trabalho. 3152, ciente. Continua a próxima semana, motorização de pouso. Guardando. Você consegue para Sierra Bravo, Sierra Golf? Não. Sierra Bravo, não vem aqui, não vem. Ok. Boa noite, meu 212, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, passando da Juliette, meu 212. Já não sei se você achou e travou? Achou e travou, 52. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 4 nós. Ele pousa no VA. Boa noite, Gol 1170, para Campina Grande, autorizado via Pêndulo 10, segue conforme, nível 370. Decolagem da pista 10, curva à esquerda após Pulca, Jamo, Zipar. 5121, controle 120, décima 8. Pouca, Jamo, Zipar. 5121, Transponder 208, controle. Gol 1170. Confirma o nível, copiado. Copiei 370. Correto, chama pronto, portão 10, no 170. Vai chamar. Observador é Portico 020, request next. Air Portugal 020, approved taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India at holding point call tower 118.95 QNH1014, have a nice trip. Taxi to runway 10 via April 1 India when India 118.950 QNH1014, adeus, uma boa noite, obrigado. 212, mantenha a posição antes da taxiway Juliette, após a aeronave da Portugal, autorizado ingresso Juliette, portão 5. Rubens 713, livre descida para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizada final do procedimento IADS X-Ray, pista 10 Salvador, reporte estabilizado. 2713. Boa noite, da 3152, Vitor Alfa. Boa noite, da 3152, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 3152. Funcionamento 2012, copiou a condicional? Tá. Bono 098, pronto, cópia. Para Natal, autorizado via Pêndulo 10, conforme. Nível 4, 10. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamos e Par. 5123 no transponder, controle 120, décima 8. Transponder. 5123. Autorizou Natal, Pêndulo 10, 410, nível aprovado. Da Puca, pressão. Jamo, após Jamo de Spa, curva esquerda, 208 controle, 125, manda gol 1098. Correto, chama pronto, gate 2, 1098. Informa que está livre das restrições de altitude e velocidade na posição pelo. Certo, 2713. Clã 3152, Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, Clã 3152, boa. No airport, go 0-0 on India. 0-0-2-0, clear to line up and take off from runway 10, wind 110 degrees 5 knots. We're flying up and take off from runway 10, airport, go 0-0, one night. Passarei 2228, portão 8 autorizado, chama táxi. 2228, iniciando. Bono 098, totalmente pronto? Totalmente pronto. Portão 2 livre, chama táxi. Tá livre, chama táxi, 098. Estabilizando o localizador, azul 2713. Azul 2713, contrato final do procedimento ILSXA e chame torre frequência 118.95. 2713. Salvador, azul 2713, estabilizado no localizador. Tecno 3, fechando a aproximação, aguardando uma autorização de pouso. 703. Sua 020, airborne at 37, contact sinal Salvador Departure Control 1208. 1208, Portugal 020, Rádio, boa noite, Leão. Na 7 no 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 0 grau 5, não chega 3. 7 no 3, baixado e travado. Quem escreve foi? 2000 feet is clear to fly direct to Jamo intersection, then depart. After 2000, Jamo Zipar, level 370, Portugal 020, yeah. Passarei 2228, Libertax, até através do portão 6 dúzia. Libertax, até através do portão 6 dúzia, passarei 2228. Passarei 2228, seguirá o bang da Gol como número 2. O mesmo estando através do portão 4. Até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste no 0 no 4. QG seguindo o Gol. Está passando através da 4 e após o ponto de espera, 7895, passando o doutor 8. Zero, Salvador approach. Go ahead, Portugal 020. Flight direct to Wunok position. Vitor, uniform in November, Oscar Kilo. Direct to Wunok, Vitor, uniform. November, Oscar Kilo, Portugal 020, obrigado. Ali mantém no 098. No 2703, solo aos 4 no direito no 211. No direito no 211, 2703. Bono 098, linha livre, decolagem, vento 110 graus, meia dúzia nove. A linha decolando 0109. Oi, deixou o controle de Salvador, está presente a Proiduna, autorizado high speed na descida, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Espera, pronto. A tarefa após a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém, questão no zero. Positivo, após o Gol, a linha mantém, 1-0-2-2-2-8. 0098, decola os 43, controle no 208. 208, bom dia. Controle, bom dia, bom 0098. O 1098, vou parar nível de voo 410, saída Pucas e Pá. 410, Pucas e Pá. Área 2228, livre decolagem, pistão no 0, vento 110 grau 59. Livre decolagem, passeio 2228. Presente direto Jamo, abaixo de coordenação com a Recife Trazipá. É, confio direto Jamo? Jamo, isso mesmo, J, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Beleza. Área 2228, decola 46, controle no 208. Controle 208, fazendo 218. Portugal 020, contact Recife Center Frequency 125.45, East Enable 126.85. 125.45, or East Enable 126.85, at Portugal 020, boa noite. Boa Controle de Salvador, passarelo 2228. Passarelo 2228, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, saída Arborelepa. Para 180, Arborelepa 2228. Com o meu Bravo de Tortango, acione identificação, autorizada a chegada a Márida, presente voo em Mária para interceptar a chegada, Bravo de Tortango. Chegada a Márida, direto Mário, Bravo de Tortango, identificando. Bravo de Tortango, reporta no ideal de descida. Reportará no ideal de descida. Azul 4062, deixa o controle Salvador, mantenha nível de voo 1, descida para nível 190, após autorizada a chegada Mari. Pedro 218, passando 040, você vai voar direto de Lepa ou destino? Pesado direto Alepa, o passaredo 2, 3628. 3628, grato. 36258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final do procedimento TLS X-Ray, pressão no 0 de Salvador, reposto estabilizado. Autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado no X-Ray, ajuste na 6258. O azul 4062, confirme razão de descida. Está mantendo a 2500. Azul 4062, livre descida para o 050, tem condições de manter a high speed na descida? Afirma, 050, high speed. Mantenha a high speed, tem tráfego agora, posição de 9 horas, 16 milhas, ou rumo oeste. Tráfego mantendo o nível de voo 170, Papa Alpha Yankee 1, tráfego segue como transporte de enfermo. Assim que ultrapassar o tráfego em altitude, será autorizado uma proa mais à frente azul 4062. Positivo, mantendo high speed para ultrapassar o tráfego, mantendo o número 0407. Para o meu bravo Vitor Tango, informo tráfego, posição de 3 horas, 1 no 4 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 190 para o 050, o Embraer 190 da azul. Tá, ciente, o bravo tentando do tráfego. Controle, confirme 4062, mantém o 190, está autorizado o 050. Livre descida ao 050, azul 4062. Ok, 050, 4062. 1098, chame Recife 1025, alternando 1 2685. 5 5 5, boa noite.